ver meus pensamentos presos dentro de uma prisão que eu mesmo construí. E se eu me entrego pro meu ego, o ódio vai me destruir. Tempo não é tarde, ainda estou aqui.